Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, moda sertaneja. Os sucessos da música sertaneja, desfilando na sua rádio favorita. O mundo dos sertanejos, moda sertaneja. Olá, você que está em todo mundo acompanhando a Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou Juliano Luz e está no ar mais uma edição do Moda Sertaneja, aqui na sua rádio favorita, afiliada à maior rede internacional de rádios. A partir de agora, vamos acompanhar os maiores sucessos do mundo sertanejo. E enquanto isso, clique em targetw.com, referência para o mundo. www.targetw.com, música, moda, esporte e entretenimento. E para começar esta edição do Moda Sertaneja, tem Vitor e Léo, Vida Boa. Tudo de melhor é Target. É sucesso? Então é Target Radios. Moda Sertaneja. Que vida boa. Que vida boa. Vida boa! Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão. De fogo baixo, aceso no fogão. Fogão a lenha, ai, ai. Tem tudo aqui, umas vaquinhas, leiteiro, um burro bom. Uma baixada, ribeiro, um violão e umas galinhas. Tem no quintal uns pés de fruta e de flor. E no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do meu sertão. E aí? Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do meu sertão. Um vez e outra for na venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que faltar. Marvada, pinga, ai. Pego meu burrão, faço na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for vai passar. No mata burro, ai, ai. Galopando vou. Depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem. A me espera, que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sou eu no caminho do meu sertão. É ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. Música. viajando solitário, mergulhado na tristeza. Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus, o meu carro ela sumiu. Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei. Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei, só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor, quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira, charmosa na direção. Dou o carro de presente a quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei a absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo por roubar meu coração. Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. O que tem por trás desse sorriso que me deixa fissurado em você? É um misto de desejo e vício, já tentei mas não consigo entender. Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei já era amor, eu não imaginava. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei já era amor, eu não imaginava que eu fosse querer. Era você. Yeah.

depois que você matar meu coração. Impossível não ouvir Moda Sertaneja. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu faço o roubo e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro em mulher. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E pra sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão com meus versos estão quebrados. Morena bonita, dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. Modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas no escambito. Mas canela lisa que nem palmito, as moças de hoje eu não facilito. De jeito nenhum, eu mas a minha mulher. É uma combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Gavião da minha foice não pega pito. Também a mão de pilão não joga peteca. Da minha enxada não tem divisa. As meninas dos meus olhos não tem boneca. A bala do meu revólver não tem açúcar. No cano da carabina não vai torneira. A porca do parafuso nunca deu cria. Na casa do João de Barro não tem goteira. Essa moda oferecer a todas as mulheres que gostam de sair de casa de mini saia. Suas açaias. Mulher, toma sua ali, eu sou seu marido. Tô vendo que você quer cair na gandaia. Você já não usa mais vestido comprido. Só quer sair pelas ruas de mini saia. Mulher, toma sua ali, eu sou seu marido. Tô vendo que você quer cair na gandaia. Você já não usa mais vestido comprido. Só quer sair pelas ruas de mini saia. Esse corpo bronzeado me dá ciúme. Só eu que tenho direito de apreciar. Vira, mexe, você bota essa mini saia. E sai pelas ruas a desfilar. Tem gente mal encarada de ouro gordo, parado na redondeza só pra te ver. Até o vizinho da frente compra binóculo e tá se com vento forte acertar você. Eu fui na venda tomar um pingão. Eu comprei arroz, eu comprei feijão. Eu comprei açúcar, comprei canela. Comprei um chicote pra bater nela. Vou comprar um vestido pra mulherada. O modelo é bom e não custa nada. Na parte da frente pano não tem. Na parte de trás é assim também. passa, loirinha, passa, debaixo da verde rama. Oi, passa, loirinha, passa, debaixo da verde rama. Quando passa dá um suspiro, quando suspira me chama. Vida triste é de quem ama. Mais que um programa, um mundo. Moda Sertaneja. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, o arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, o arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu ser feliz por amar você. Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você, pra você. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Feliz por ela, assim eu me enganei por ela. melhores rádios são Target e apresentam agora Moda Sertaneja. Eu tinha bongado de pote, eu tinha bongado leiteiro, eu tinha um cavalo vaio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos azuis claros como o luar. Ai, ai, ai. Eu disse: meu pai, vou embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, esse mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Comi maltrapilho e imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela. Bebendo com outro naquele lugar. Decidi que eu ia voltar. Ao longo caminho da volta, a vergonha e a solidão, sem saber se seria bem. Meus pais e também meus irmãos. Ao longe avistei minha casa, bateu forte o meu coração. O pranto escorreu em meu rosto, olhando a poeira do chão. Meu pai com seus braços abertos disse: meu filho voltou. Três noites de festa, o sino tocou. Anunciando que a paz retornou. Target Rádios, a maior rede internacional de rádios. Estamos apresentando Moda Sertaneja, aqui na sua rádio favorita. Afinal, o sucesso vive aqui. Encerramos a primeira sequência com Bruno e Marrone. Antes, acompanhamos Chitãozinho e Chororó, Deixei de Ser Cowboy por Ela, Paula Fernandes, Pra Você, João Bosco e Vinícius, Zezé de Camargo e Luciano, Depois Que Você Matar Meu Coração, Jorge Mateus, Pra Quem Entender, João Paulo e Daniel, A Loira do Carro Branco, iniciando o programa com Vitor e Léo, Vida Boa. Por aqui, Juliano Luz, para milhões de ouvintes em todo o planeta que amam Target. Acesse targetw.com, a referência para o mundo, com tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Porque acompanhar a Target é saber de tudo. E no Twitter, siga @TargetRádios. E já voltamos com Moda Sertaneja. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target.

só não chora quem não tem sentimento, Goiás. Você me pede na carta, chame não, eu nunca mais te procure pra sempre te esqueçar. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Vamos juntos! Ainda o quê? Vai chorando, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor? Agora vai. Mate esse amor ou me mata. Você está na rede internacional Target Radios e a moda sertaneja. Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, ogrilado, encanado. Porque armou isso comigo, tô pirado, revoltado. Não vou ser mais seu ombro amigo. Ah, para aí, para, tá louca. Tá tudo errado, fica longe da minha boca. Para, sua casa caiu de vez. Eu sei o seu passado, você faz tudo errado. O amor tá acabado, eu já tô cansado da sua estupidez. Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, tô grilado, encanado. Porque armou isso comigo, tô pirado, revoltado. Não vou ser mais seu ombro amigo. Vai. Para, tá louca. Tá tudo errado, fica longe da minha boca. Para, sua casa caiu de vez. Eu sei o seu passado, você faz tudo errado. O amor tá acabado, eu já tô cansado da sua estupidez. Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu. Eu tenho mais o que fazer, será que você... Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, moda sertaneja. Thank you.